Spankaputz 3000 é um aparelho pedagógico de alta tecnologia, o último da sua geração, no qual está incorporado uma luva de boxe, duas mãos hidráulicas direcionadas para dar palmadas no rabo e calduces, colheres de pau revestidas em lixa grossa para obter o maior rendimento abrasivo ao bater e raspar na pele, bem como diversos outros acessórios corretores de maus comportamentos. Basta sentar e amarrar a sua criancinha teimosa, mimada, piegas, irrequieta, esquisitona com a comida ou, em geral, insuportável, nesta cadeira ajustável e equipada com um mecanismo surrador, utilizável até crianças com 17 anos. De seguida, liga o fio do aparelho à tomada elétrica e pode sentar-se descansado a ler o jornal, beber uma cerveja gelada e deixar o aparelho disciplinar o puto. Hey, son. What, dad? Catch this one. Oh, good one! If I could fart like my dad, I'd be the most popular lad. All the fellas would yell, oh, that kid is swell. They make noise, and boy, do they smell. Oh, farting is my favorite fun. Use my kudu like a gun. Farting is my favorite fun. Use my kudu like a gun. Beans and broccoli ammunition. Prime my gut for gas emission. Sneak up on my sister dear. Turn around and point my rear. Acabaram-se as histerias irracionais e birras descomunais, o sonho de qualquer básico pai de família capitalista. Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother said don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch your tonsils and you hear it left and right? If you're chewing gum, lose its flavor on the bedpost overnight. Temos também variantes com especificidades do nosso produto para a esposa, sogra e marido. Ligue já para o 21555-6667 e receba grátis em sua casa um dos seguintes acessórios à sua escolha: chibata, algemas, uma coleira, um espanador premium, pinças para os mamilos, uma bata sexy de médico ou de enfermeiro com gargantilha, uma peruca loura com tranças, um alicate para puxar as orelhas, uma colher para as fraldas ou uma lista telefónica. Black Friday Championship é uma competição de supermercado em que as crianças, adultos e pensionistas de todas as idades com seus carrinhos de compras lutam com o objetivo de se apoderarem do máximo de produtos possível nas prateleiras e depois correrem até às caixas registadoras. Esta disputa realiza-se numa área onde estão disponíveis as mega promoções de 5 a 10%. Para este jogo, no qual só triunfam os mais hábeis, só é necessário um condutor motivado e a introdução de uma moeda para destravar as rodas do veículo usado para o transporte dos produtos e das mercadorias. Que diversão! Que loucura! As regras são simples, encha o equipamento de transporte até abarrotar e corra desesperadamente para a caixa registadora mais próxima para efetuar o pagamento. Música. leve mais do que necessita, porque tudo é mais barato. Surpreenda a família com dezenas de pacotes de bolachas com aroma artificial de manteiga de alho, leves e estaladiças, com dezenas de caixas de cotonetes de algodão doce, com torradas decorativas de plástico para a cozinha e para o quarto, embalagens de refrigerante com sabor a iogurte de soja, ou com milhares de botões adesivos de proteção para o comando da televisão e para o teclado do computador. Não há problema, com o desconto de 5 a 10% em todos os produtos, vai querer levar a loja toda consigo. Não terá de esperar de braços cruzados em filas intermináveis, nem desperdiçará o seu precioso tempo a olhar para os pacotinhos de pastilhas elásticas. Terá apenas de chegar primeiro. Mas tenha cuidado, a Black Friday Championship é conhecida pelos acidentes entre os participantes desta competição. Corra, corra! Não nos responsabilizamos se for espezinhado por gente soberba para chegar ao lugar de pagamento ou quaisquer outros danos causados pela rivalidade entre adversários. Para dificultar o percurso desta prova, terá de contornar com o seu carrinho de compras tudo aquilo que estiver espalhado no chão, como pepinos, frascos de salsichas e cuscuz, entre outros produtos. Oferecemos ao vencedor da Black Friday Championship o incrível curso de 10 lições para aprender a não mentir. Curso de formação para pessoas que não conseguem superar o maldito defeito de nunca dizer a verdade. Haverá alguém que nunca mentiu? Que nunca tentou enganar outra pessoa? Complementamos a aprendizagem com um conjunto de exercícios de Sincerity Yoga, algumas palestras de especialistas em não-falsidade e um teste de polígrafo para restabelecer a sua ética e integridade. Good morning to you. Will you meet another mule skinner? Down on your new mud run. Reparei que me tinha tornado mentiroso quando convenci a minha mãe que não era filho dela. Mas com a terapia para não mentir, acabei por lhe confessar, envergonhado, que algumas vezes o meu pai é que era o outro. Estou curado! Nunca mais vou mentir. Trate já da doença da mentira e torne-se a pessoa mais veraz e veloz que sempre quis ser. Yo, o seu animal de estimação faz muitas vezes para a rua e volta vários dias depois, tendo feito sabe-se lá o quê. Precisa de levar constantemente ao veterinário por fazer análise para ver se ele apanhou algum tipo de doenças sexualmente transmissíveis entre os animais da rua. E quando é uma fêmea? Já está farto de ver a ninhada, das quais não sabe se está ao certo que é a progenitora? É? Quer finalmente ter o máximo de controle sobre o seu animal? É? Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, back in history, before time began, all the real cool cats had a solid plan. When they dug a nervous chick, they all to a man went. Ape call, dooliaba, ape call, dooliaba, ape call, dooliaba. Que suas preocupações acabam já! Se visitar a nossa clínica veterinária, nas quais oferecemos os melhores contraceptivos que alguma vez existiram. Ape call, dooliaba, ape call, dooliaba, ape call, dooliaba. Os nossos produtos são fáceis de usar e eficazes a precaver, garantindo que o seu animal não apanha qualquer tipo de doenças e continua protegido para onde quer que ele ande. Now old Papa Tiger was the boss of the Nile, just a sport model cat with a solid style. He was old King Cool till the girl tiger smiled. Acabaram-se as bactérias, vírus e parasitas que podem ser propagados por via sexual, gestações e cruzamentos genéticos não desejados. Para além disso, fornecemos consultas de sexologia animal com veterinários especializados em expor todas as questões que envolvem a comunicação entre espécies domésticas com orientação sexual. A dinâmica das relações, os transtornos, os desvios ou o tratamento de disfunções. Estes profissionais irão tratar do seu animal com cuidado e o respeito que ele merece. Não perca esta oportunidade única. Ligue já para 277-455-522 e marque uma consulta grátis para o seu amigo de estimação. Ok? If we could talk to the animals, just imagine it, chatting to a chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting to a cheetah. What a neat achievement it would be. Estimados ouvintes, interrompemos a emissão para dar uma informação revolucionária. Isto é um anúncio. Colaboração com os canais privados de televisão, a radiodifusão portuguesa traz a experiência inesquecível, aprovada com gritos e gargalhadas estridentes de Cristina Ferreira, recomendada pelo Presidente do Benfica e com o alto patrocínio de sua excelência o Presidente da República. Foram as propriedades metafísicas deste anúncio que determinaram a ocorrência de momentos cruciais na história da humanidade. Ao ouvi-lo pela primeira vez, António Salazar caiu imediatamente da cadeira, apercebendo-se da insignificância do seu império em comparação com a extensão deste fonograma publicitário. Após o escutar, Hitler até tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Arrebatado por uma desmedida emoção, Van Gogh cortou a orelha, pois a sua audição foi incapaz de suportar tanta magnificência. Buda atingiu imediatamente o Nirvana, visto que nenhuma outra reencarnação poderia usufruir algo tão perfeito. Temos connosco a doutora Domingas de Domingos Domingo para falar acerca dos inúmeros benefícios terapêuticos proporcionados pela difusão deste anúncio. Doutora, pode partilhar o que sabe? Bom, é estimado que 10 entre 10 homens com disfunção erétil experimentaram o seu primeiro entumecimento no decorrer desta mensagem. Para além disso, ela comprova ser uma cura efetiva para 40 tipos de cancro, cegueira, paralisia muscular, osteoporose, diabetes, gonorreia e tuberculose. Baseando-me na minha própria experiência pessoal, acredito que de facto estamos perante um produto inovador. Ultrapassando fronteiras, este anúncio tem sido divulgado nas redes sociais, é tema nos desfiles de carnaval, assunto de diversos debates mediáticos, congressos de ginecologia ou causa de protestos de rua reivindicativos de mais prosperidade e felicidade. Milhões de cidadãos exprimiram o seu amor por este anúncio, revelando as suas mudanças comportamentais. Now cheating me like bling. Tipo, mano, eu antes chamava altos canhões, mas este anúncio deixa-me tipo bué tripado, estás a ver? Tata, shows a twist! Ai, querida, depois de ouvir este anúncio, os preços da Pimba e a Jola baixaram consideravelmente. Todas ficaram em saltos. Agora já posso comprar ao meu sobrinho José Maria o plover que ele tanto quer. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar and love me all the time. A minha filha Madalena Macana esteve desaparecida há 11 anos, mas após ouvir este anúncio, ela foi imediatamente encontrada e resgatada debaixo da minha cama. Obrigada, Portugal! Honey in the morning, honey in the evening, honey at supper. Senhoras e senhores, a sua vida já mudou? Você é uma daquelas pessoas que só se consegue aliviar na sua própria zanita. Tem medo de apanhar alguma doença em sanitários públicos ou em casas de banho de um amigo ou conhecido? Sente-se desconfortável ao ir a retretes de outras pessoas? Quando tem que fazer longas viagens, passa horas aflita no transporte, receando a ir a sanitários sujos e cheios de micróbios? Quer definitivamente acabar com este sofrimento que muitos partilham? Temos o que procura! Com a nossa inovadora e revolucionária Sanita Portátil, vai finalmente pôr fim aos seus terrores sanitários. Com uma nova tecnologia de ponta, as nossas sanitas, práticas, higiênicas e silenciosas, projetadas por engenheiros navais desempregados, fornecem melhor conforto e aumentam o seu bem-estar. Para além disso, são discretas, modernas e eficazes. Em genuína pele de javali, com a configuração de uma mala a tiracolo e com uma alça regulável, podendo assim ser levada ao ombro de um só lado ou cruzada no corpo. Com ela, poderá não só satisfazer as suas necessidades fisiológicas, mas também projetar uma imagem sedutora. Os dejetos ficam acumulados no seu interior e depois pode depositá-los num contentor de lixo, numa sarjeta, num canteiro de jardim, num mendigo, numa rua pouco movimentada. Estas sanitas têm não só todos estes benefícios, como também um preço acessível. Com o imbatível preço de 49,99€, pode levar a sua discreta sanita portátil para o trabalho, para uma festa, para um jantar em casa de um amigo, para onde quiser. Se ligar agora para o número 21666223 ou for dentro de momentos ao site www.sanitaportátil.com, terá um desconto especial de 2% para poder desfrutar do conforto e privacidade da sua própria sanita nos jantares românticos, de colegas, no Natal e passagem de ano.